Estabilizou o campo ali, Xanéia 62, Xanéia 62, complete aproximação em LS, cheira a torre 198.95. 198.95, Xanéia 62, Xanéia 225, bom dia, foi autorizado pista 110, vento 330 graus, 019. Repouso na 110, Xanéia 625, pois é com a fome, 330 graus, 029. Obrigado, Xanéia 625. Gol 976, em condições de taxiar via área remota inicialmente? Afirmo, tem condições. Dona Meia, bom dia, aguarde. Aguarde para o táxi. Aguarde para o táxi. Não tem condição de se associar para o ponto de disparo na seguinte configuração? Afirma, tem condições, eu tenho condição. Ativo Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste na 095. Ativo Índia, no 095, fala para o ponto de espera. Para 3171. 2776, tenta ataque por aeronave da TAM, após prossegue para a posição 11. Você tenta ataque da aeronave, após prossegue para o 11. Usando meio, prossiga. Local, 406? Consegue para o ponto de espera da Oscar, aguardando a autorização de decolagem? Doutora Meia, poderia confirmar a matrícula? Gente, agora espera a decolagem. É 225, fala 31, libera a gerência, táxi via Alfa Chamanista Juliette. Externa Golf, táxi via Alfa Chamanista Juliette, né? É 225. Toyota está usando 71 Pro, ponto 0 no 0. Então, tá bom. Ali, não tem que ser no 0. Mantenha no 0, tá perdendo no 71. Pelo meio, poderia confirmar se o seu policial se está vinculado ao Congresso? Te informo que a sala IES não tem o plano do senhor, mas tem a posição na Tax Free Offer aguardando novas coordenações. Piso no 71, decolagem autorizada, pistola 0, vento 340 graus, 0,02 nós. Autorizado e colagem no 0, está precisando 7 horas. No 71, decolado aos 34, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, 317, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 3171 na São Juan, passa 1400 agora. Sou Juliette pro 04, cadê o tempo? Sou Juliette, 206, no ponto de espera da O. Meia, confirmando, vai a 500 pés do corredor chefe, ao centro da cidade. Torre, o caçador 06 solicita apoio, vai direto na cidade, se autorizado, está em missão ocorrendo nesse momento, solicita apoio aéreo. Gente, essa decolagem autorizada, vento calmo, pista no 7, só apenas confirme, vai 500 pés pela linha do litoral até o centro ou vai direto para o controle do centro? Direto. Estuda presente, autorizada a decolagem para o direto centro de Salvador, aguardando transferência, vento calmo, rebote para o solo. Fora do solo 06. Qual a possibilidade de voar direto da Roleda, senhor? 317 autorizado, Leda. Leda, 317, obrigado. Olha a transferência e transporte. Leda, Leda, presente. Pro direto do centro de Salvador, aguardando transferência. Ok, 06. Número Meira, presente, chame controle Salvador 199, decimal 8. Está presente 118.8, o caçador 06. O 06 ainda mantém escuta, acione o código transponder 0142. 0142 no transponder. Para transferir 19, decimal 8, meu voo. Tem 19, 8, grato. Passado 06. Sony 01, código 0142. Acionado. Eu não tenho condições visuais na escuta do controle, que é melhor uma 0 no 5. 06. O 5126, aguarde cabra por gentileza. Fazer 5126 cópia. Prossiga. Autorizado com o FINT nível 320. Decola da pista 110, curva à direita, subida Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa Tosop via Pazulo 21. Transponder 5177, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado com o FINT nível 320, decola da pista 1-0 na subida Arbor 1, a transição Elefa, por favor, todos top. E 2-0 via Pazulo 2, 1, a segunda transição 77, grande saída 119, decimal 8, azul 526. Quando o dia é correto, pronto para o pushback acionamento. Bem, então, pronto, acionamento, azul 526. 171, no passa nível 150, chama centro em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12835, alterna 1238, alterna 3175, bom dia. Autorizado Galeão, nível 340, decola da pista 1-0, curva à direita, subida São João, transição Dóquilo, via pernilo 44, seguro, pernilo 857, Moço, transponder 5202, controle Salvador 119, decimal 8. Via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857, Moço. Decolando da 10, saída São Voo 1, com curva pela direita, transição Dóculo. O transponder 5202 e o controle 1198, posição 5, TAM 3, 153. 153, correta. Chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará. 26, sessão 1, pimenta com 5320, que vai ser na rede. Autorizado, estou entrando para o táxi, eu vou ter que usar 126. Tem que dizer, deve ser na rede, eu vi. Autorizado, Domenal 9095, fique atento à área proibida, de Camaçari. Dentro das condições, você ficará atento com a área proibida de Camaçari, 06, obrigado. Tuna 759, desça via para 2000 pés, Canadão 9015, reporte localizador, pistão 9015. 2015, voa 759, reporta localizador. Controle Salvador, JTA 3, com o 97, está com a informação hotel. JTA 35, 97, contato radar, dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, General 9095. 9095, alguma chance de Barzona? Eu mantenho o perfil da chegada da 3597. Controle de Salvador, bom dia, o oficial 9972, bem-vindo ao hotel. 9972, contato radar, dessa via chegada a Bonédi 1, para o nível de voo 050. 950, na Bonédi 1, oficial 9972. Nós autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. Pode estabilizar, 759. Oi, Salvador, 1526, 104 a bordo, Terna Galeão, 4 horas e 20 minutos de autonomia, seu táxi. Experiência de Índia, repartimento do ponto de espera, altimetro 1005. Sente, livre táxi via Índia, ponto de espera da posição 10, ajuste 1015. Ajuste 5, 1.2.6. 9 complete a aproximação, chama a torre, ano 8, decimal 95. 9, avistado, pistão 0, 0279. Repolo, 4-0 para Uno, 7-0, para informação, hotel. Rio 5975, contato radar, desça via chegada Bomed 1, para o nível de voo 060, PNH 10, 16. Leão, tem quanto te espera? Pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 6. Já portará pronto o Tantri 053, ajuste 1-0-1-6. Oi, Salvador, essa 662, Bono 1, bom dia. É, Bono 1, bom dia, prepare Sambo 1, transição Gótico, lower de cópia. Sambo 1, transição Gótico. Só poderia confirmar, nós temos aqui copiada a informação hotel da 07 e 8, uma hora e quase duas atrás. Poderia verificar a alteração, por favor? 3291, aguarde para as confirmações do campo. Obrigado. 5126, atualizado, alinhar e manter pista 1-0. Ele mantém azul, 5126 na pista 1-0. No 1 para as condições? operando em condições visuais, teto, espaços a 2 mil pés, visibilidade maior que 2 km. Vento no momento 290 graus, 02 nós, altímetro 10, 16, temperatura 22, hora certa 0900. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Leão autorizado no nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida São 1, transição Dócilo via Upper Zulu 44, conforme a rota do plano. Transponde 5232, controle Salvador 119.8. Guarde 1 minuto para o cotejamento. Guardando. O 1759, sola 0900, táxi via Alfa, Chumiante do Juliette. Alfa de Juliette, táxi pronto. O 5126, decolagem motorizada, pista 10, vento 290 graus, 02 nós. Sete, de decolagem azul, 5126. 6211, bateja. Tem essas condições? Só confirmou porque estava a operação na 17. Na hotel, tempo para a atenção. Obrigado pela autorização. Estamos autorizados para Galeão, 360, decola 10, curva direita. Sambo 1 no produção Tóquilo. Uniforme Zulu 44. Serra Golfo Romeu, uniforme novembro 87. 5232 no transponder, 198 ao motor de saída. Estamos tendo condições na ponte 2, o 62 ao 9. Puxo 2 e parte pronto para pushback e atinamento, confirmando que tem 1-0. Afirmativo 1-0, 62 ao 9 agora. Torre Salvador, Elta 3153, pronto, ponto para dar 1-0. 3153, a linha aí mantém que está 1-0. Autorizado a linha e mantém 1-0, para 3153. Geral 9970, contato radar, desça via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 050. Penegão 1096. Bomé de Uno para o 050. Geral 9970. Fez uma sua de estado para o geral 9970. Fez a do ITAP. Geral 9970. 5975, desse mantém o nível 050. 050, seria voadora o 5975? Boa, ITAP, inicialmente. 5975. ITAP. Salvador, bom dia, Azul 5126. Azul 5126, contato radar, suba via saída Arbo 1 para o nível 320. Via saída 320, quando possível, para onde ir? Arbor, Corelepa. Perfil da saída guardada. Muito obrigado. Geral 9972, para o localizador, curva direita na proa 060, desça para 2 mil pés e forma estabilizada. Direita 060, descendo para 2 mil e forma estabilizada, 9972. Geral 9972, autorizado sinal ILS, aguarde transferência. Autorizado ILS, aguardando transferência no 9972. Plano 3153, decolado 04, chame controle Salvador 119.8. 319.8, boa, plano 3153. Salvador, bom dia, até 3153. Até 3153, contato radar, suba via saída Sanvono para nível 340. Sanvono para 340, a possibilidade para onde, Leda? Após 2 mil pés, autorizado Leda. Após 2 mil, Leda, muito obrigado, até 3153. Federal 9972, reduza para aproximação, segue tráfego 7 milhas à frente, a 2320 da TAM. Positivo, reduzindo 9972. Torre 3597, complete final, LS XA, torre 18.95. 295 a 2035, segunda desça para 2000 pés, PNL 1096, reporte localizador. Desce para 2000 pés com 1016, chamado localizador, Rio 5975. Torre Salvador, Cidadão 9972, bom dia. Cidadão 9972, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de ponto. Aguardando, Cidadão 9972. Autorizado, X-Ray da 10, semana estabilizado, Rio 5975. Federal 9970, após ETAP, dessa via, para 2000 pés, QNH 10 no meio, informe localizador. Após ETAP, dessa via, chamarão localizador, Federal 9970. Rapida no brilho máximo. Obrigado. Efetue o cruzamento do eixo da final da pista 90 entre Simbra e Duna. Afastado no mínimo 8 milhas do aeródromo de Salvador. Gente, o cortador vai estar a baixa altura, mantendo que a cidade do terreno vai estar afastado 8 milhas do eixo. Time stop, ponto 10. Velho direito, táxi via Alfa, repartiente do Juliette. Grau 72, autorizado, 0, 23, 0, 3, 9. Azul 5126, controle. Escuta pra siga. Tô passando nível 120, pessoal, nível 160. Troque o código transponder para 5077. E chame agora Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Ok, aciona 5077. Chama Recife 260-288. Azul 5126. 5, 975 já avisou algum campo? Negativo. Então voando uma milha e meia à direita do eixo da estrada, vai interceptar duas milhas do... uma milha e meia do marcador externo. Foco estabilizado. Gente, complete a aproximação em LS e chame a torre 18.95, Rio 5975. 18.95, 5975. Geral 9972, Paulo 11, Liberia direita, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 5, Romeu. Alfa, Kilo, para a 5 Romeu, Cidão, 9972. Salvador Azul 420, onde informação do Juliette, pode ir. 5201, bom dia. Autorizado do Campinas, nível 320. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Juno, transição mostra. E apergulou 1-0, por base, apergulou 1-6, conforme a rota do plano. Responde 5230, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 320. Colo 0, direita, São Runo, Motiva, peso Lu 1-0, Pubave, peso Runo, Mia, rotado plano. Transponder 5230, controle 19-8, azul 420. Estou procurando correto, então, será que estiver com treinamento? 1-7-0, chame Recife, frequência 1-2-8-35, alterna 1-2-3-8. 5975, Paulo Alves 13, Libéria direita, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 6, Romeu. Matou, estará na grande 770. Meia dúzia, Romeu. Meia dúzia, Romeu. Seguir direto para o local de sobrevoo. Não há mais tráfego a reportar. Confirmando o setor a pouso. Afirmativo. Vamos seguir pelo corredor Bonfim até a superintendência. Sim, a gente fome quando visual para o local de pouso. Tomará visual para o pouso. Salvador, muito bom dia, Sideral 9970, passou externo, baixado de trabalho. Sideral 9970, bom dia, foi autorizado, pista 0, vento 30, 0 graus, 022. Dia depois, Sideral 9970. 775, com informação Juliette, nível 190. 775, contato radar 57 milhas sobre a gente de Salvador, vigilância, autorizado chegada por meio de UNO. Chame no ponto ideal de descida, General 1096. Por meio de UNO já está no ideal de descida, o Azul 2775. 2775, desça e mantenha, 4 mil pés, General 1096. Chegada Bomed 1, Alfa. Pessoal, Bomed 1 na chegada. Estado no 096, na Bomed 1, Alfa, o Azul 275. Cuja na informação, autorizada a chegada Bomed 1, ok? Bomed 1, Azul 275. Salvador, voo 1963, informação Juliette, solicita 360 Galeão. 1963, prepare salvo 1, transição da Clube de Cópia. Guardando cópia, voo 1963. Grau 9970, solo aos 17, primeira direita, táxi via Alfa Kilo, 73, posição 5 Romeu. Alfa Kilo, 5 Romeu, obrigado. Cópia. Prossiga, 963. Autorizando Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Subiração por 1, transição dócil. Via Perdão 44, seguro, até novembro 857, Mulso. Transponder 5240, controle Salvador, 119.8. Para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita. Dóquilo. Salvo 1, dóquilo. Alfa Zulu 44 até Porto Seguro. Depois Alfa Novembro 857 Mulso. 5240 1198 é o controle de saída. Gol 963. Gol 963, estacionamento correto. Chamando para o push-back estacionamento. Chamar para o push-back estacionamento 963. 158, contato radar, passando coral. 3 horas de chegada a Bonéd 1, no QNH 90 no meio, reporte no ponto 10 de descida. 0 no meio, reporte na ideia de descida na Bonéd 1. Controle Salvador, Azul 2775. É, poderia ficar livre da restrição de velocidade em Itapa? Firma, está livre das restrições, desça para 2003, que é legal na 06. Azul 2775. Livre das restrições, desça para 2000, estado no 06, Azul 2775, graças. Chanel 62, Uno 1, na posição 2 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 62, Uno 1. Escuta do controle. Azul 4201 no pushback e acionamento, faixa 3. Mano, ponte 3 ou pátio 3? Pátio 3. Tio 3 autorizado, chamei táxi. Azul 0-1, autorizado, pushback, sanção para o táxi. Livro pushback e acionamento, Azul 4-2-0. O Azul 4-9-5-8, ideal de descida. Azul 4-9-5-8, desça para 4-10, que é legal na 0-6. 4-0-6. Torre ao 6219. Sim, por quê? Só nos autorizou, porém a administração aeroportuária ainda não retirou o FIG. A senhora poderia nos ajudar aí? Não tem ninguém dentro aqui, por favor. Obrigado, hein? Coordenada, chame 6219. Muito obrigado. Salve, Salvador, bom dia do 963, que dá acionamento no 1. Não é autorizado chamar táxi. Chama táxi do 963. Que tem frequência livre para o pouso no apartamento de Polícia Federal. Controle Salvador Azul 27.